Lava dois, lava dois, lava dois que vai brilhando. Lava dois, lava dois, lava dois que vai brilhando. Senhora dona da casa, vá logo se preparando. Senhora dona da casa, vá logo se preparando. Yeah.